Gloriosa teve conosco ministrando retiro de jovens ano passado, né? Nesse ano. E esteve conosco no retiro de adolescentes de 12, 13 anos. Tem sido uma bênção na nossa vida, na minha vida. Estender as mãos sobre ele. Receber o que o Senhor tem para ministrar sobre nós através da vida dele. Senhor, já tens falado tanto conosco nessa noite. Falaste através da Sandra, do Sérgio, dos louvores, Senhor. E nós não queremos ser negligentes em nada do que Tu estás falando, Senhor. Porque Tu estás falando não para apenas nos informar de algo, mas para nos levar a uma mudança de atitude em algumas coisas. E agora queremos Te ouvir através do Bulhosa também, Senhor. Pedimos que nos dê ouvidos para ouvir, entender e praticar aquilo que Tu tens para falar através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Dê um beijo no seu irmão que está do seu lado aí. Pratique o amor. Carinho. Amém. Tem um texto em Salmo 46, versículo 4, que diz o seguinte. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Vou ler novamente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Vim aqui hoje na expectativa de poder ser usado por Deus para abençoar a igreja, mas não tenho nenhuma pretensão de fazer uma grande pregação, muito menos sou eu o escolhido para tal coisa. Pelo contrário, sou vaso de barro, mas estando aqui nesse final de semana com os irmãos, Deus falou muitas coisas conosco, com os dois presbitérios, Salvador, Porto Alegre. Esse era o nosso objetivo de estar aqui em Porto Alegre. Mas, Samir, falamos no telefone, ele me convidou para trazer uma palavra essa noite para os irmãos. E, em princípio, eu pensei em trazer, ser diferente, fazer diferente, uma palavra já pronta, mas o Espírito Santo mexeu comigo. E Deus me levou a orar por vocês. E comecei a pensar no que eu poderia cooperar com a Igreja de Deus em Porto Alegre, de forma profética. E talvez nunca mais vocês lembrem da palavra que eu vou dar aqui. Talvez alguns vão para casa, durmam, se esqueçam até que estiveram aqui. Talvez ela não passe de ficar uma palavra dentro de um CD, de um DVD. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, essa tarde. Eu sei que Deus quer falar com você. Eu sei que Deus está usando as pessoas para se mover. E desde o começo aqui eu estou vendo Deus falando, falando através de Samir ao ler o Salmo 103. Especialmente através de Sandra. Eu queria pedir a Sandra que ela voltasse aqui. Sandra, esposa de Hilário. E contasse o sonho que o Senhor deu para ela. Por favor, meu irmão. Que eu queria... Eu creio que tem muito a ver com o que Deus me falou. Vamos lá de novo, então. Eu sonhei que estávamos num lugar muito grande, havia muitas pessoas, muito mais, né? Vamos aqui, não sei quantas vezes mais o que cabe aqui nesse salão. Havia muitas crianças e todos estavam preparando algo para receber um rei. E ao redor, assim, a multidão se concentrava ao meio, ao redor tinha um tablado que percorria todo o redor, assim, ao redor dessas pessoas, com um tapete vermelho. E estava quase na hora do rei chegar e tudo estava pronto e o rei não chegou. Ele estava no, naquela cidade, naquele lugar, mas ele não chegou naquele lugar. E aí foi o que o Senhor falou, que ele não viria para aquela multidão ali que preparava aquelas coisas. Mas ele viria apenas para aqueles que tinham intimidade com ele, os seus amigos, os seus queridos. Foi isso. Obrigado, Sandrinha. Vamos orar, amados? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo nesse momento aqui, Senhor. Pedimos para que nos ajude a passar por essa vida preso no Seu coração, aliançados com a Tua face, amando a Ti de todo o nosso coração, colocando no Teu devido lugar todos os dias de nossas vidas, permitindo que o Senhor se assente sempre no trono do nosso coração, que o Senhor reine em nossas vidas. Ó Senhor, vem manifestar Tua palavra, liberar Teu Espírito Santo aqui, nos meus lábios, no meu coração, nos meus olhos, na mente, no coração dos meus irmãos. Que a Tua mão poderosa, Pai, seja sobre cada um de nós, para a glória de Jesus Cristo. Que o Espírito de revelação do Senhor venha sobre nós. Abre nosso entendimento, dando-nos inteligência, sabedoria, concentração. Fique de fora aqui, Senhor, todo pensamento ruim. Satanás, seja repreendido desse lugar em nome de Jesus. Que a Tua graça e a Tua paz seja conosco. Amém. A irmã acabou de contar o sonho. Eu, na verdade, não gostaria de ficar tirando palavras aqui para os irmãos, na face dos irmãos. Eu penso que o Espírito Santo, ele está nos chamando amorosamente para perto. Deus sabe das lides, das batalhas, das dificuldades que cada um de vocês tem passado na vida. Deus sabe o século em que vivemos, com um aparato e uma estrutura e sistema mundano, maligno, inteligentíssimo, astuto e eficaz para tirar os homens da presença de Deus. Deus sabe onde você tem vivido, conhece tua apatia, conhece tua tristeza, conhece os recursos que você tem usado para preencher tal apatia, tal desânimo, muitas vezes. Deus sabe todas as coisas. Deus é amor. Amém? Deus é um Deus amoroso. Deus é um Pai, um trono de amor, de misericórdia, de paciência. Deus é um Deus que não desiste de nenhum de nós. O preço da tua vida é muito alto. É preço de um justo, é preço de sangue, de um homem que há 2000 anos esteve encravado numa cruz. Um corpo santo, puro, que não experimentou pecado, mas que foi colocado numa pedra fria. Deus homem, Jesus, morreu por nós. O nosso valor diante de Deus está aí. Mas esse Jesus ressuscitou, está à destra de Deus e olha para você, para mim aqui nessa noite. Amém? Mas Ele nos quer. Ele não abre mão de nós. Ele quer renovar nossos caminhos nele. Ele quer nos dar um tempo novo. Ele quer tirar tudo o que é envelhecido, obsoleto, sem vida. E quer colocar um novo em nós. Ele quer colocar um pão novo, pão da vida. Ele quer te alimentar. Ele quer fortalecer seu espírito, fortalecer seu coração. E Ele quer manifestar um atributo dEle, que é a vitória dEle em sua vida. Essa vitória é a vitória dEle, não é a vitória que o homem hoje está divulgando. A vitória do ter, do ter, do ter e do ter. Mas é a vitória do ser. Do ser como Jesus. Amém? No livro de Isaías, capítulo 4, versículo 4, Deus fala que lavaria a imundícia das filhas de Sião e que limparia a culpa de Jerusalém. Deus é aquele que lava as imundícias do nosso coração e da sua casa. E Ele é aquele que limpa todo o peso, toda a culpa do seu coração. Deus é bom, poderoso para nos salvar. Amém? E naquela época de Isaías, Isaías, um profeta, ele fala que para isso Deus derramaria sobre seu povo o espírito de justiça e o espírito purificador. Que nessa tarde o Senhor derrame espírito purificador sobre nós. Que o espírito purificador de nossos corações, de nossa mente, impregnada por tanto mundo, por tanto eu, por tanta concorrência com Ele em nossa vida, que esse Espírito caia sobre a igreja, em nome de Jesus, e que também o Espírito de justiça. Amados, a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. A tua justiça não serve para Ele. Mas Deus é justo. Que Ele traga a justiça à sua casa. Amém? Nossos dias, a igreja professa muito a palavra fé. Fé, fé, fé. Aponta para uma fé onde a glória é sempre nessa vida. A glória aqui. Um bom computador. Computador que não dá vírus. Uma boa casa. Um bom isso, um bom aquilo. Mas a pergunta que eu queria fazer a vocês é quanto de nós temos aplicado nossa fé visando a eternidade. Quanto temos direcionado nossa fé para as coisas permanentes, eternas? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 14, 10, de 10 a 12. Romanos 14, de 10 a 12. Aqui, Paulo fala: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Vamos saltar para o versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos agora para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5, 10. Tudo 10. Nota 10. Aqui diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quantos vivem nessa fé? Você tem fé que um dia vai estar você e Deus face a face? Você tem fé nisso? Você tem fé que naquele momento não vai estar seu marido? Naquele momento não vai estar sua esposa, nem seu filho, nem sua filha, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu discipulador, nem seu pastor, nem seu amigo. Aquele momento será eu e Deus. Naquele momento será você e Deus, mais ninguém. Você tem fé nisso? Você tem fé? Sua fé aponta para aquele momento? Quantos têm fé nisso? Amados, é interessante que a Bíblia diz que os dois textos dizem todos nós. Tanto a carta aos Romanos quanto a carta aos Coríntios são endereçados aos irmãos. Aleluia! Louvamos a Deus! Estaremos na presença de Deus! Ouve-se o júbilo de todos os povos! Louvaremos o Senhor! Amém! E se dobraram, Senhor. Ó, o joelhinho dobrado. Vamos dobrar logo aqui pra... A gente vai estar lá, né? A gente começa a aprender a dobrar o joelho aqui, ó. Vamos aprender a fazer isso, né? Porque lá vai ser assim. Todo o joelho se dobrará. Vamos treinar. Começa treinando hoje aqui. Porque a gente tem que se preparar pra essa fé, pra esse dia. Mas fala que cada um também... Nos dois versículos fala, cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Agora, todos os dois textos, quando fala do dia que estaremos lá, fala também que seremos julgados. E o julgamento está associado ao corpo. Às vezes eu tenho a impressão, comparando pessoas mais educadas e éticas, com determinadas práticas dentro da igreja, que alguns pecam mais em determinadas áreas dentro da igreja do que fora. Sérgio acabou de falar aqui sobre a maledicência, por exemplo. Tem gente aí que não gosta de ficar falando mal dos outros. E amados, Deus começará o juízo dele pela sua casa. Lá em 1 Pedro 4,17 diz, o juízo começa pela casa de Deus. Os dois textos falam sobre irmão e corpo. Aqui diz, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu pergunto, o mal por meio do corpo? O mal, pessoa de Deus e mal, são dois elementos diametralmente opostos. Deus é bem, Deus é bom. Mas a Escritura considera possibilidade desse mal na casa de Deus. E fizemos uma grande festa, preparamos todos os aparatos e esperamos o rei, e ele não veio. Que sonho! Deus nos aconselha no livro de Tiago, tirai a maldade dos vossos atos, tirai o mal dos vossos corações. A casa de Deus, ela tem que ter a expressão de Deus. Amém? Como é Deus? O profeta Abacuque, no Velho Testamento, no capítulo 2, versículo 13, ele diz, o Testamento sempre é depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 2, versículo 13. Queria que vocês abrissem a Bíblia. Olha o que diz o profeta Abacuque, o mesmo que falou a célebre palavra que o justo viverá pela sua fé. Ele que falou de fé, ele viu Deus. Ele diz aqui, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Eu fico imaginando Deus, 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus não pode ver o mal. Como é que tem o mal no corpo? Nem e a opressão não podes contemplar. Vamos permitir que o Espírito que está dentro de nós, ele acione nossa intuição, nossa contemplação, para a gente poder penetrar dentro de Deus, ver como é Deus. puro, limpo, santo, inocente. Deus é inocente, puro. Daniel foi livre da boca do leão, das garras de Satanás, pela sua inocência. Deus é puro, amado, limpo. O mal não está em Deus. A morte não está em Deus. Muito menos trevas. A violência não está em Deus, está lá. Por uma associação de efeito e causa, o homem pratica algo, Deus libera a morte. Semeou, colheu. Praticou outra coisa, libera a violência. Isso está à mercê dos princípios por ele criado, mas ele é puro. Ele é santo, diferente. Em Mateus 6:22 diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quem falou isso foi Jesus. O interior de Deus é luminoso, puro, límpido. Timóteo, na carta aos Timóteo, Paulo fala, chama Deus de luz inacessível. Tamanho é a pureza, a beleza, a santidade. Nós, seres, não podemos chegarmos tão perto. Mas algo inacessível é algo que você não pode chegar a acessar. Luz inacessível. Tamanha é a beleza e a luminosidade que expressa Deus. Amém? Amamos a Deus. À medida que o admiramos, somos transformados. Vai se debelando o mal. Nós imitamos quem admiramos. Se o contemplamos, se não apenas falamos palavras da boca para fora, ao louvarmos, seremos transformados. Quem diz isso é a palavra. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a face, os olhos do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus é luz. Amém? Hoje, nós temos a graça de recebermos revelação há tantos anos de um sacerdócio. Quantos aqui são sacerdotes? Levanta a mão, por favor. Qual a maior característica de um sacerdote? A maior característica é que um sacerdote tem acesso a Deus. Ele pode entrar na presença de Deus. Você não precisa pedir a nenhum mortal para entrar na presença de Deus. Porque você foi lavado, você foi remido com o sangue de Jesus. Quando aquele véu foi rasgado, os filhos puderam entrar correndo de volta para o Pai, através do sangue de Jesus. Então todos temos acesso livre a esse Deus. Mas o que temos feito com esse sacerdócio? Pergunta é: todos têm absorvido esse coração de Deus? Temos assimilado esse interior puro de Deus? A igreja hoje, ela passa por um processo muito complicado. Vemos escândalos, dificuldades, e vemos uma igreja prostituída, podemos dizer assim. Estando agora em Moçambique, um pastor teve um sonho com um dos pastores que foi junto comigo, Bernardes. Ele dizia que nos via no lugar e perto tinha uma mulher prostituta. E essa é a realidade da igreja naquele lugar. Ela se vende. Mamom reina. Mamom é o Deus do dinheiro. Ela se vende. E por termos acesso, como todos são sacerdotes, à presença de Deus, discernimos. Quantos corações sinceros discernem isso? Vai discernindo essas coisas. A questão não é discernir. É o que você faz com aquilo que você discerne. Nesse momento, amados, eu quero ser extremamente amoroso com vocês. Eu quero corresponder com a oração de Jesus em João 17, que ele disse assim: Pai, e eu os protegi. Eu queria que essa palavra viesse como uma proteção a você. Porque pensamos, relacionando coisa com coisa, e podemos, amados, ser enganados pelo nosso coração nesse processo de julgar. Pergunto, você tem que julgar? Claro. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Não é assim? Agora fala de julgar profecias. Tessalonicenses. Profecia. O profeta é aquele que fala em nome de outra pessoa. Profecia é algo que vem de Deus. Julgue. Se é de Deus, se não é, eu sou sacerdote, eu sou sacerdotisa, então eu vou julgar, ó, esse negócio aqui não é de Deus, não. Isso é bom, necessário e saudável à casa de Deus, para que dentro da pluralidade a igreja venha ser aperfeiçoada, ser orientada, ser corrigida. Mas, quando esse julgamento, ele começa a pegar um rumo complicado, eis o momento do alerta para cada um de nós. Nosso coração, ele é difícil, complicado. Tem alguém que gosta desse quadro que a igreja vive, uma igreja exposta nas suas falhas e quer se aproveitar disso. Esse alguém chama-se Lúcifer, o pai da rebelião. Ele quer, no seu julgamento, te ajudar. Te ajudar a julgar a igreja. Veja bem, cada um de nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Amém? E receberemos de conformidade o bem ou mal que tivermos cometido por meio do corpo. Aí está o momento de você blindar seu coração contra Lúcifer, para que você não julgue mal o corpo, para que você não faça mal ao corpo, para que você não dê a pior interpretação das ações do corpo. Uma tradução de João, 1 Coríntios 13, sobre o amor, é o seguinte, diz que o amor não suspeita mal. Trata-se de dar a melhor interpretação aos fatos. O que Deus quer de nós nesses dias? Um coração bom. Eu te faço uma pergunta. O que você tira do seu coração? É o bom ou o mal? Quanto de defesa você pode estar levantando as armaduras agora para dizer, não, eu sou bom. Você não é bom, rapaz. Bom é Deus. A graça de Deus, ela só se manifesta quando você assume a culpa. Estamos diante de um momento especial de sermos resgatados por um novo caminho, de um coração puro. Porque os limpos de coração verão a Deus. E Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. O mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala, está cheio o coração. Amado, vamos entrar numa guerra, para que de dentro de nós só saia o que é bom. Amém? Vamos entrar num desafio, para que de dentro de nós só flua Cristo. Só flua o Espírito de Cristo. Em Colossenses 3, versículo 4, nesse final de semana nós estudamos juntos, os presbitérios de Salvador e Porto Alegre, esse livro, e o Senhor falou muito forte para nós. O livro de Colossenses é muito interessante. Um livro que fala sobre olhar para Jesus, depois nós sabemos que estamos nele, mas que temos que manifestar ele. E lutar para não perder esse estilo de vida, de viver manifestando Jesus. E aqui no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 4, diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui no 4:4 diz, vamos no 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo manifestava Cristo. Nós temos que manifestar Cristo. E o que é manifestar Cristo? O que é manifestar Deus? Manifestar Deus é manifestar amor. É manifestar pureza. É manifestar inocência. Todo mundo quer ser esperto, né? Esperto. Kid. Essa esperteza não procede do trono de Deus. É o julgamento. Satanás tem usado muitos corações para desanimar muita gente com esse mecanismo de julgamentos. Para silenciar profetas. O diabo está investindo fortemente na igreja do Senhor, contra a casa do Senhor. Irmãos, não permita que Lúcifer use seu coração. Amém? Vamos abrir a Bíblia agora para concluir, quase, em Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes 10. Eclesiastes é depois de Provérbios. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. O Senhor quer proteger seu coração. Amém? Dez. Vamos para o versículo 1. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria a e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estuto. Irmãos, lute para que seu coração seja de Jesus. Jesus não compactuou com rebelião. Amém? É impressionante como Jesus, ele não negociava o princípio de autoridade. Nós gostamos muito de momentos de derramamento de poder de Deus. Queremos curas. Mas se observamos os passos que o Senhor Jesus dava para uma cura, nesses passos, você sempre vai observar Ele considerando princípios. E o de autoridade era um deles. A viúva de Naim tinha um filho morto. Estava lá a mãe, autoridade sobre filho. Jesus cura, ressuscita aquele rapaz. O centurião que tinha um servo que estava doente em sua casa. O chefe, autoridade sobre seu servo. Jesus olhou, Jesus cura o servo. A mãe que tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Ô mulher, a mãe por uma filha, Jesus, grande é tua fé, faça-se convosco como queres. E Jairo, sua filha, que estava morta, pai com a filha, Jesus ressuscita a sua filha. E o que dizer dos 10 leprosos? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vai mostrar-te ao sacerdote fazer as ofertas, como prescreveu Moisés. Porque Jesus não disse, não, vem cá que agora eu vou resolver. A autoridade está ali, amigo, vá lá que vai resolver. Faltou um. Jesus não fazia as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele fazia tudo com a procedência de um coração sem lúcida, sem sementes perversas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é diferente. Amém. Amados, esse é o coração que nunca se inclinou para o lado da esquerda, o coração de Jesus. Seu coração era do lado da direita. E nós, que vivemos num século de democracia, pensamento livre, não é assim? Eu escolho essa Dilma, esse Lula, vai devagar para que teu coração não se incline para o lado da esquerda. Olha o princípio. Daremos conta de toda palavra frívola referida no presente século, naquela hora, face a face, disse Jesus. Amados, nada melhor do que a paz. Sami os convidou a orar pelas autoridades, a orientação de Paulo em 1 Timóteo 2:1. Você sabe qual é o resultado da ação que vocês tiveram sobre seus pastores em orar por eles? A promessa é, para que tenhais vida mansa e tranquila. Quer confusão? Se mete nesse negócio aí, inclina teu coração para o lado da esquerda. Consumição misturado com problema, confusão. Quer paz? Sossegue, rapaz. Saia de problema. Quem resolve as questões de autoridade é aquele que conferiu a autoridade. Deus tem misericórdia da minha vida e de quem tem autoridade. Porque a quem muito é dado, a muito será cobrado. Não queirais muito de vós serem mestres, sabendo que haverão de ter maior juízo, naquele dia que tiver face a face, maior juízo virá para os pastores. Tenha misericórdia dos seus pastores, ore por eles. Maior juízo virá por aquele que tiver com bastão na mão, peso será maior. Eu tenho pensado em mim naquele dia. Ontem estávamos tomando uma ceia. Eu olhava para aquele pão e para aquele vinho e dizia, não quero ser réu do corpo. E o que fazer? Luz. Vai desculpando a vergonha que eu passei aí, mas eu pequei nessa área contra vocês. Meu amigo, você vai fazer o quê? Preservar a sua imagem? Você preserva essa carcaça dessa terra? Essa sua imagem. E lá no céu, você perde a glória que te aguardava. O que é o homem? Quem pode lançar seu corpo no inferno? Ninguém. Amados, eu sei, como eu observava no começo, que existem erros na casa de Deus, espalhada pela terra, a lei de Moçambique, mas entre nós também erramos. Amém? O seu chefe também tem erros. Rogério, você concorda que você também erra? Você concorda, Vilês? Eu erro. Reconheço quantas vezes eu tive rudeza com os irmãos. Fui rude. Às vezes insensível. Não expressei o bom pastor, que é bispo de suas almas. Reconheço, me arrependo de não representar bem Jesus. Mas eu sei que nas minhas falhas eu vou estar expondo corações. E o coração de quem está do outro lado é exposto. E aqui eu quero pedir a você, seja sábio. Não deixe a estutice entrar no seu coração. Se eu ou se tua autoridade uma vez errou, não seja dois, deixa só um. Para que dois? Amém? E o que fazer? Aqui tem uma receita de bolo, no versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Mantenha seu ânimo sereno. Não é o caso meu, nem de Rogério, nem de seus pastores, mas de meu companheiro Sérgio. Mas Jesus ensinou como lidar com a autoridade. Ele, Mateus 23, ele diz, na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. Fazei, pois, tudo o que ele vos disserem, mas não imiteis nas suas obras. Pois falam, não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e com dedo não querem movê-los. Não é o caso. Mas ali Deus está ensinando como o povo, os discípulos que estavam naquela época vendo aquela situação do Sinédrio, como lidar com ela. Jesus dá a receita. Pois, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando vier o erro, no lugar de você combater, chama como irmão e diz, amado, isso pode estar errado, agora com atitude de humildade. Como é que você fala com seu pai? Você diz assim, quem sei, meu pai, como é que você faz um negócio desse? João Pedro, quando vem falar comigo, ele diz, ô Marília, diz, pai, você não acha que... Eu digo, meu filho, vai desculpando a vergonha que o papai está passando na sua frente aqui, entendeu? Ou então a menina faz, ô pai, esse negócio aí... Eu digo, filha, me perdoe. Eu peço a meus filhos para orar por duas coisas por mim. Desde pequenininho. Humildade e ser manso. Tá bom, né? Precisa de muita coisa. Desde pequenininho. Você não precisa fazer mais nada o resto da vida de você. Ore só por isso pelo seu pai, meu filho. Humildade e mansidão. Primeiro a ser beneficiado vai ser ele, né? Amados, aqui no versículo 20 do capítulo 10 diz, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar sua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Essa é pesada. Aqui, o conselho, não é que você fique caramiolando as coisas que vão contra as autoridades, ó, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, quanto mais na palavra ou na escrita, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, porque as aves dos céus poderiam levar tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Acho que é 2 Coríntios 10, de 3 a 6, diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez. Altivez é prédio alto, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando levanta contra, bloqueia e você fica insensato, estuto. Porque você deixou o seu pensamento. Preserve-se. Diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como seria o pensamento de Cristo? Puro. Que os seus olhos são puros. Do bom tesouro, do coração, o homem tira o bem. Amém? Quando Elias estava para subir, estar com o Senhor, concluindo o seu ministério na terra. Veio uma carruagem de fogo e dividiu Eliseu, que era o discípulo dele, que queria tanta unção que ele tinha, e passou assim, fez... E aquela carruagem, no redemoinho, subiu Elias e ficou Eliseu. Nesses dias, eu tenho feito uma cisão, uma divisão muito clara entre Eduardo e a obra. Muito clara. A obra é de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A glória é de Cristo. Sou apenas cooperador. Os erros são nossos. Os acertos são de Deus. Amém? Vocês concordam comigo? Os erros são de quem? Meu. Errou? Foi eu. Acertou? Foi Deus. Você concorda, Rogério? Quando acerta, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito é descendo lá do alto, do Pai das Luzes, onde não há variação nem sombra de mudança. Se errou, saiu da terra, né? Porque da terra, não é isso? Amados, Deus te chama para ter um coração puro. Separe. Permita que essa carruagem de fogo faça assim, entre você e a obra. Entre você e o que você vê. Separe-se. Ou do contrário, daqui a pouco você está dentro desse redemoinho de confusão e de tantas coisas. Porque você vai julgar, seu coração vai ligar para o lado da esquerda, Lúcifer fica ali colocando a sementinha dele no seu coração. Nós temos que cantar de todo o nosso coração e dizer assim, ó, meu coração é teu. Não é assim, passarinho? Carmélia. Meu coração é teu, meu Senhor. Não é assim? Meu coração é teu. A gente tem que dizer isso. Meu coração é teu, meu Senhor. Não é assim? Você tem que pegar esse coração e dizer, não é de outro. Não divido ele com outro. Outro não semeia aqui, porque meu coração é só teu. Amém? Deus quer separar. E quer que a coisa mais importante para cada um nessa vida seja me parecer com Jesus. Ponto. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.